branco sou eu. Descendente de preto, mais um filho de Deus, lutando, batalhando pelos meus próprios objetivos. Se a vida é um labirinto, eu hei de encontrar saída. O rap me ensinou a ser o que eu sou, honesto, guerreiro, humilde, batalhador. Sonhos de infância tá se realizando, expressar meus sentimentos através do microfone. Sento no sofá e começo a pensar, e escrevo uma letra pra você raciocinar. Que o crime não adianta, não leva a nada. Você tem que tá de boa com a rapaziada. O mundo tá ruim, pra que deixar pior? Vem comigo, vem na fé, pra tu ver o que é bom. O bom que eu te falo é pegar umas gatas, tomar uma cerveja e saber que vai pra casa depois de uma noite louca na quebrada. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Se é pra louvar, Rossi Clavé R. Se é pra rimar, Rossi Clavé R. Vai ser narguileiro da tribo de Judá, de Judá, de Judá. Leste a oeste, norte, norte, sul. Uma coisa eu sei, que meu Deus é três em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma coisa eu sei, que meu Deus é santo, santo. Aqui sigo cantando com os mano Agrafai. Bumbo, caixa, e na levada ousada. Se liga na fita, moleque, virada de mesa marcada. Com tudo, com os caras fazendo rajada de rima. Liberto o dialeto e montando o que é certo. É o que eu espero, verdade relatada no ar. É adorando somente Jeová. Ou vai ficar andando 60 anos nesse deserto, perdido comendo migalhas. No mundo somente era farra. Oportunidade da palavra tinha e não aceitava. E não aceitava. Três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. O meu nome é Aruane, eu tô aqui pra te falar que um é pouco, dois é bom e tem três pra melhorar. Meu relato é sanguinário, ladrão invade a mansão de assalto. Corrupto esbanja o seu salário, o menor sem estudo. Na ficha um delinquente que pro sistema faz um sobrevivente. E a senhora aqui na fé não perde as esperanças, rezando pra que o dia termine tantas matanças. O contraste social, rico em cela separada, o filho da periferia vive em cela mutuada. Faculdade, o cidadão preto é confundido. Esse sim é o Brasil, meu amigo. O cozinheiro na sua mão, o livro do curso de direito. Isso te choca, parceiro? E o corpo crivado de bala, o chão todo ensanguentado. Que pra ler é um homicídio arquivado. Desigualdade social na casa, a maioria é pobre. Dá um exemplo, doutor Alves, pro seu Jorge. O primeiro tem tudo, privilégios e piscinas. O segundo, o filho executado na esquina. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom, agora tá melhor. Somos três em um só. Agora ficou bom.